70 Souza no meia, Alfa Kilo 43 Uno Lima. Alfa Kilo 43 Uno Lima, Santa 3170. Entre com o pessoal do procedimento de Magora Torre, 118, desse Mauro Alves 5. Professor, só para informação aqui, ingressa por parte de 3 via Delta, portanto 3170. Via Kilo, sua próxima esquerda aí. Porque na nossa carta aqui a designação é Delta, na próxima esquerda. Então vamos prosseguir nela. Boa noite, boa noite, 0-4-4. 0-4-4, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, no 0 graus, 8 nós. Ele pode falar 9-0-4-4. 9044, solo aos 21, livre à direita, Alfa, Juliette para o 9. À direita, via Alfa e Juliette para o 9, 9044. Salvador Flacial, está fazendo informação, eco. 2520, essa medicação via chegada na Mare desse mantão 050. Instrutímetro 1012. Área, arrival, Tennessee, o Flight Level 060. Última série 1012. Livre de desvio, estão 3520 e informa o termo. Stop intersection. You copy? It's approved. It's clear. Fly heading stop intersection. Stop position. And descending flight level 050. Roger. Fly stop position and descending flight level 100. That's it. 3520, desça para 2500 pés, seu altímetro 9092. Quando possível, autorizado, serve do 366. Serra, Delta 2. Vai voar a Serra, Delta 2. Alabama, Cristina 1910. Go ahead. Request make a persistency on all right. So, did you request maintain speed? Yes, sir. Request maintain 240 north on Tampa City. All right. It's cleared. And descend 2,500 feet. 27-0-1-2. Roger. And descend 2,500 feet on QNH-1012. Argentina-1910. Cancel. Speed restriction and on ETAP intersection. Yes, sir. Due to performance, I request to maintain high speed, if possible. It's clear, high speed. Okay, thank you. High speed. Salvador, Golf Papá, Pátio 3, posição 6, Romeu. Autorização para chefe de motores em baixa lenta, equipe de solo e infra-aéreo de ambiente. Modelo com equipe de solo e chama o terno. Ok, 13 e 5 minutos. 6, and report, caption, RNAV procedure. Gente, completando o procedimento, chama agora a torre, 18, decimal 95. Obrigado, uma boa. Argentina 1910, fly head Serra Victor 3664, intercept RNAV procedure. Roger, fly now to Serra Victor 3664, Argentina 1910, RNAV. That's it, report steps. For your back is Charlie, 1910. Obrigado. fully established runway 10, Kikina 1910. Roger, complete the procedure and contact now tower 118.905. 118.905, Kikina 1910. So long. Salvador, Argentina, 1910, full service. Argentina, 1910, continue report, send back for landing clearance. Timothy, 71012. Final, Argentina, 1910. Final, 1910, clear to land, runway 10, winds 120 degrees, 8 knots. Yeah, to land 10, Argentina, 1910. Argentina 1910 on the ground at 42, vacate to the right from, and taxi via Alpha, Juliet, gate 11. Ok, vacate via Alpha, Juliet, gate 7, Argentina 1910. Uruguai. 1812, acima de edificação, via chegada à mar e desse mantém 050. Ajuste o altímetro 9012. 10, 10, 10. Salvador, boa noite, do 2, Rio à direita, magnética 080, do Sousa, bem forte, bem forte. PS, Vida e Juiz, informa o teste. Tower, Mina 1910, approaching apron number 2. Keep on this frequency. Julius, stand 1-1-11. Go to position 11, Mina 1910. Copy, Golo 2, ano 3. PL, Golo 1-8, ano 2. Vê se mantém a 2500 pés, ajuste o altímetro 90, ano 2. Caso tenha condições, está autorizado para o serviço 366, informe estabilizado. Altímetro, direita, pela 66, 300 metros, 1012, autorizado para o serviço, tá bom? Salvador, Gol Lúcio do Papá, na parte 3, 6 Romeu. Prossiga. Término de cheque de motores. Obrigado, boa noite. Gente, boa noite, bom dia. Agora turno, 1 no 8, decimal 95. Salvador, bom dia, Gol 8 dos 2, sinal aqui na ave do zero. Gol 8, 1 no 2, pouso autorizado, pistão 0, vento 1 2, 0 graus, 079. Apertado ponta do zero, Gol 8 dos 2. Prossiga, Gol 9434. Gol Salão 219, está com informação TAM, ECO, para copiar com. Ok, tá. Sol tem 1211, porém mantém essa frequência, aguarda a copa. Aguarda. Torre Gol 212, qual foi o seu vento? 130 graus, 079. Obrigado. 8-2, no sala 03, libera direita, via taxi Eco. Mantenha meio escuro, taxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 5 Lima. Operando pátio 3, afirma? Afirmo. É 5 Lima então. Estou pronto, copo. Voo 9434, autorizado com fim, giro 360. Decolagem cabeceira na zero, após a decolagem curva à direita. Perfil de saída, arbor 1, após a Elefa. Após a Elefa, voa desse tenítico. Intercepta pé azul, 21, após via alta do plano. Aciona 5177 no 3.1 e 120 decimal 80, a frequência do controle. Tchau, 3-0, está autorizado, decolando a pista 10, direita curva, arbor 1, Elefa. Elefa de 5 litros, 1,21, rota do plano, 5177, transponda 208, controle, gol 9, controle. Em posição após Elefa, Nítibu, November, Índia, Tango, Bravo, Oscar. Afirmativo, Nítibu, November, Índia, Tango, Bravo, Oscar. Ok. Chama pronto, portão 09. Gol 9434. Tem autoridade de chamar táxi, gol 9434.